Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. A partir de agora, até as 4 da tarde, cara, é só rock and roll de primeira. São os clássicos do rock, novidades, lançamentos. A gente mata saudades, mostra coisas novas. Enfim, a gente faz de tudo para que você fique conhecendo o que tem de melhor no mundo do rock, tá ok? E hoje tá bem variado aqui, meu amigo. Ó, tem a Aerosmith, a CDC, a Seps. Olha só, Alien Lands, Avantasia, Black Label Society, Blaze Bailey, Death Stars, Gamma Ray, Gotthard, Heaven and Hell e Shedda. O resto você vai conferir no resto durante o programa. São 24 grupos, tá? Legal, né? Pode jogar no viado aí, 24. Quem sabe dá hoje, né? É. Vamos nessa então, a gente começa com a Aerosmith, que teve no Brasil agora há pouco tempo, cara. Mais um show que eu acabei não indo ver, cara. Uma pena, tá? Disseram que o show foi ótimo. A gente vai começar com a Aerosmith do último álbum. É, lançado agora em 2013 também. É Music for the New Dimension, é o nome do álbum. A gente começa com Street Jesus, vamos lá. Classic Rocks. I swear to God that day, that guy with no face. Yeah.

Olha aí, cara, Black Label Society de Zack Wild, cara. É, Zack Wild, que como eu disse, ficou famosíssimo, conhecido como guitarrista do Ozzy. Depois, ele formou a banda Black Label, paralelamente com o trabalho do Ozzy, ele lançava os discos, mas sucesso mesmo foi com o Ozzy, tá? Ele é muito louco, cara, também teve que fazer um tratamento pra bebida, o cara bebia todas e mais um gole, brincadeira não. Você ouviu aí, ó, Black Label Society, Crazy Horse, Avantasia, pra você que não conhece, Black Wings, Alien Lands com We Will Rise Again, Accept Hellfire, ACDC Rock and Roll Train e Aerosmith Street Jesus. Legal? Vamos fazer o seguinte, ó, lembrando a você, é o seguinte, já 25 de dezembro tem um presente pra você aqui no Classic Rocks, 14h, eu sei, vai cair uma quarta-feira, tá? Não é dia do programa. Mas, se eu fosse você, eu ouviria que é Rock Ballads. São as baladas das bandas de rock. Eu tenho certeza que você vai gostar. E no dia 1 de janeiro de 2014, você vai curtir o especial do Pink Floyd, meu amigo. Com aquele gosto de guarda-chuva na boca. Tentando cuspir, não sai nada. Eu sei disso, meu amigo. Eu sei como é que rola. Tá ok? Pink Floyd no dia 1 e Rock Ballads no dia 25 de dezembro. São os presentes do Classic Rocks pra você no final e no começo do ano novo. Valeu? A gente vai pro break e volta já já com Blaze Bailey, meu amigo. Tem Blaze Bailey, Death Stars, Gamma Ray, Gotthard, Heaven and Hell, Ian Gillan, Iron Maiden. Segura a onda aí que a gente volta. Classic Rocks. É o Classic Rocks, meu amigo. Ah, lembrando mais uma vez pra você, tá? Final do ano tá chegando aí, tem Natal, tem Réveillon, tá? E você tem um presente aqui, como eu falei anteriormente, tem o Rock Ballads, dia 25 de dezembro, às 14h, e o especial do Pink Floyd, meu amigo. No dia 1 de janeiro de 2014, você começar o ano viajando legal. Mas viaja na boa, tá? No chão. Tá? Não sobe muito, não. Não voa muito, não. Tá ok? Bom, a gente vai começar o segundo bloco agora, né? Eu tô perdido mesmo, cara. Perdido em Abbey Road. Só falta encontrar com os Beatles. Bom, a gente começa com o Blaze Bailey, ele que já foi vocalista do Iron, cara. Se bem que não fez muita coisa boa no Iron, não, mas segurou a peteca legal. A gente vai ouvir do álbum solo dele, o último álbum solo dele, Blaze Bailey, com Gods of Speed. Vamos lá. Classic Rocks.

Viajou legal aí no final agora, né, cara? Iron Maiden, cara, do último álbum de 2010 já. Ele tá precisando de um álbum novo, hein? The Final Frontier e When the Wild Wind Blows. Esse sonzinho no final aí que você ouviu, tá? Bem viajante, tá ok? Ian Gillan, ele que voltou agora, o Deep Purple. É, Ian Gillan, Ian Pace e Roger Glover. Ficou faltando a loja John Lodge, que faleceu, o tecladista, e o eterno guitarrista Rich Blackmore, que nunca mais vai voltar. O cara pirou, agora tá fazendo música clássica. Ele é a mulher dele, cara. Não sei o que aconteceu. Bom, mas eu tô falando do Ian Gillan, tá? Do último álbum solo do Ian Gillan, One Night in Morocco. Você ouviu Texas State of Mind, Heaven and Hell, último trabalho do Dio, cara. Uma pena. Último trabalho do Dio. Você ouviu aí com Tony Iommi, Gizzy Butler e Vinny Epsi. Você ouviu aí Neverwhere, a faixa do último álbum. Gotard, I Don't Mind, Gamma Ray, Modern Angel, Death Stars, Babylon e Blaze Bailey, God of Speed. A gente vai pro break. Na sequência tem Judas Priest, cara. Não sai daí. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks aqui na Rio Sul. Papai Noel vem todo de metal, meu amigo. Não é vermelho e branco, não. Ele vem todo de preto. Com aquela chapinha, aqueles negócios tudinhos, né, Marquinhos? Aquele colete de couro preto montado numa bola. Tem rena, não, cara. É moto mesmo, sacou? É, Papai Noel aqui é show de bola. Você vai ouvir, ó. Nessa sequência tem Judas Priest, tem o John, essa banda é muito boa. Tem Lita Ford, ela que fez o The Runaways, cara, banda, primeira banda de mulheres, né, que teve também Joan Jett, é malandro, é, Lita Ford, último álbum lançado ano passado, se não me engano. Tem o Lynyrd Skynyrd, último álbum também lançado, Manowar, também do último álbum, Metallica, do álbum lançado depois, uma faixa que não entrou no álbum Megadeth, é Death Magnetic. Daí eles lançaram um bônus depois e você vai curtir. Aliás, já tocamos aqui no programa. Legal? A gente começa com Judas Priest com Prophecy. Vamos lá. Classic Rocks. life's at stake. I am Nostradamus. Lies. It cuts like a razor when the dreams are broken. watching over me to rescue me. And sometimes I feel lucky to be alive. I don't know why I keep coming home to the devil. Can the ghost of a blind man see in the mirror of time? Does the soul of a thief steal mercy from the scene of a crime? Love don't come easy for a lonely soul like me. I find myself in trouble. I try to do the right thing, but prayers when I'm around. I live the life I'm not passing by. Shorn of hopes and dreams, I don't buy their foolish schemes. I just walk on by. I was born with a hero's soul. Grip your bottle tight, just float away. Rebel, is it hard to leave? What makes you stay? Go take your poison ink, sign life away. Then take your dirty spoon and dig your grave. Dig your grave. Olha, cara, o som do Metallica é o seguinte, meu amigo, não tem nem o que falar, né? Você ouviu aí, ó, essa música não entrou lá no set list lá do Death Magnetic, último álbum do Metallica. Por que que não entrou, eu não sei. Porque as três músicas que eles tocaram nesse álbum, no bônus que eles lançaram, as três são melhores que todos que estão lá no álbum. Mas gosto, gosto de bunda, cada um tem uma, né, cara? Você não vê duas bundas igual, não vê. E agora você não vê também um locutor falando uma merda dessa no ar todo dia. De jeito nenhum. Ó, Metallica, Rebel of Babylon, Manowar, Touch the Sky, Leonard Skinner, do Teacher, Lira 4, Devil in My Head, John, the Iron Roads e Judas Priest, Prophecy. É cada uma, né, cara? Vamos fazer o seguinte? A cedeira tá porrada também, hein, meu amigo? Segura a onda aí que a gente volta. Não sai daí, não. Classic Rocks. Olha, começando a saideira e lembrando a você mais uma vez, tá? Dia 25 de dezembro, 2 da tarde, tem o especial do Classic Rocks aqui, é Rock Ballads. São as baladas das bandas de rock. Tem balada do Black Sabbath, de Purple. É, não, de Purple não, de Purple não tem balada. Tem Black Sabbath, Led Zeppelin, deixa eu ver o que mais que lembra. Elvis Smith, Motley Crue, Ozzy Osbourne. Bom, depois você vai conferir, tá? Assista que você ouça, assista não, ouça que você vai gostar. E no dia 1º de janeiro, às 2 da tarde, você vai curtir o especial do Pink Floyd, meu amigo. Você vai viajar e muito, cara. Mas compra a passagem de volta, hein? Tá? Senão você só vai. Bom, a gente começa a saideira com Ministry. Olha só, United Forces. Vamos lá. Classic Rocks. Doesn't matter how you wave your hair. nicht an. Sag einfach nein. Keine Ahnung. Pois é, né, cara? Eu sempre já falei aqui no programa que meus filhos mostram as bandas novas, essas coisas todas. E eles me mostraram, pai, tem aqui, ó, Texas Hip Coalition. Nunca ouvi falar. E tá aí a música que você ouviu, ó. Bem no estilo anos 70, Sex, Drugs and Rock and Roll. É, os anos 70 saíram o lema dos roqueiros. Tanto que a maioria que usava esse lema aí já morreu por causa de droga, né? Fazer o quê, né? Bom, Motorhead, Rock and Roll Music, do penúltimo álbum, The World Is Yours. Aliás, o álbum de 2011 que estiveram no Rock in Rio, na turnê desse álbum aí, ó, The World Is Yours. E você já ouviu semana passada o novo álbum dele, Aftershock, aqui no Classic Rocks, tá? Tem o Pain, The Great Pretender, Rammstein é B. Não sei como é que se pronuncia B em alemão, cara. B. Deve ser assim. B. Fala sério. E Ministry, United Forces. Gente, ó, chegamos a mais um final de um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado, viajado bastante, curtido muito, porque afinal de contas é sabadão, tá? Logo mais à noite, você vai sair, vai se divertir. Se for dirigir, meu amigo, não beba. Classic.